Agência, prestação de serviços, música, interatividade, difusora regional 590, a frequência que acontece. Não se perca no tempo da vida, agora são 6 horas mais 30 minutos, 6 e meia está saindo agora para o trabalho, bom trabalho para você. E você que está trabalhando, já começou a trabalhar desde as 4, 5, 6 da manhã, bom trabalho aí para você. Vamos com a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui para o interior do estado do Paraná. Desta segunda, a instabilidade atmosférica aumenta nas diversas regiões aqui do estado. Assim, são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, ou seja, de raios, nas diversas regiões aqui do interior. 6h32, Vera, bom dia para você. Abraço. Bom dia também a dona Marlene Martins, lá do DR, sempre acompanhando a gente. Ótimo café da manhã. Bom dia para o Antônio. Tudo bem, Antônio? Lá em Aparecidinha do Oeste. Um abraço para você aí, Antônio. Bom dia também para a Cleusa. Tudo bem, Cleusa? Bom dia para você. O Paulo também, né? Acompanhando a gente nesta manhã. Valeu aí pelo carinho de vocês. Uma ótima segunda-feira. Uma ótima semana aí. E um feliz 2021 que vem chegando. Os meninos do Brasil, um Chitãozinho e Chororó, em destaque no Amanhecer Sertanejo, é claro. Chico Mineiro. Tá aí, Chitãozinho e Chororó, os meninos do Brasil e Tonico Tinoco, Chico Mineiro pra você, aqui na nossa manhã, na manhã sertaneja para Cruzeiro do Oeste e toda a região. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Difusora, essa rádio é show! Natal premiado da Tecelagem Íris. Ao fazer as suas compras, você ganha cupons para concorrer a vários prêmios, no valor de R$8.000. 2 vales compras, no valor de R$1.000. 5 vales compras, no valor de R$500. 2 TVs, 32 polegadas, 2 bicicletas adulto. Preencha o cupom e confira agora as nossas ofertas. Calça jeans masculina e feminina a partir de R$29,90. Camiseta adulto, 100% algodão, R$12,90. Blusa e camiseta da Malfi, R$29,90. Atoalhado de mesa, R$11,90. Oxford, a R$10,90. E nas compras à vista, descontos especiais para toda a sua família. Na Tecelagem Íris, você tem tecidos e confecções masculino, feminino e infantil. Calças, camisas, camisetas gola polo, vestidos, saias, blusas, lingerie da Denilus, entre outros. Enxoval, cama, mesa e banho, tapetes, cortinas, jogos de lençol, jogos de toalhas 100% algodão, plásticos, passadeiras. Você compra nos cartões Visa ou Master, entre outros, em até 10 vezes sem acréscimo. Tecelagem Íris, Altos da Rua Piabiru, Cruzeiro do Oeste. Desejando a todos um Santo Natal. A Rainha dos Calçados convida você, cliente, para conhecer as novidades desse verão. Um amor de verão. Em sandálias, chinelos, tênis, sapatênis, sapatos e sapatilhas. No adulto e infantil, tudo das melhores marcas e modelos. Artigos esportivos em camisetas, shorts, chuteiras e bolas. Ótimos descontos à vista ou a prazo pelos cartões de crédito ou pelo crediário próprio da loja. Nas suas compras na Rainha dos Calçados, neste mês de dezembro, você ganha cupom para concorrer a 2 vales compras, no valor de R$1.000 cada. A 5 vales compras, no valor de R$500 cada. A 2 TVs, 32 polegadas e mais 2 bicicletas. Rainha dos Calçados, no alto da rua Piabiru, Cruzeiro do Oeste. Promoção Lojão das Fábricas de Cruzeiro do Oeste. Quem ganha você, cliente. As compras acima de R$50, você ganha cupom para concorrer em 2 minutos. Compra, isso mesmo, 120 segundos para pegar o que quiser. Sorteio dia 24 de dezembro. Confira o regulamento da promoção na página da loja no Facebook. Lojão da Fábrica, na Paraná, ao lado de Belmiro Nogueira, Cruzeiro do Oeste. Então vamos que vamos, a partir de agora com você, iniciando aqui os nossos trabalhos. Segue o fluxo nesta manhã. Aí, saboreando o seu café da manhã, um ótimo café da manhã para você. Tá saindo para sua caminhada. Isso é importante, viu? Ah, para manter o condicionamento físico, não é? Então, uma ótima caminhada para você. Você que já foi para a caminhada, um bom descanso aí. Você que trabalha, bom trabalho. Você que está de férias, ótimas férias aí para você também. Você que é vigilante, né? Aí um abraço também, daqui a pouco entrega o turno e um bom descanso também para você. Espero que a noite tenha sido tranquila e também essa última madrugada tenha sido tranquila também. Pessoal também da segurança pública aí, um abraço para vocês e um bom descanso aí, viu? Foi fácil não, né? Eita, povo danado. 6h12 aqui no interior do estado do Paraná, céu parcialmente nublado, nublado no noroeste e também aqui do ladinho do sul do Mato Grosso do Sul. E assim a gente vai tocando o barco. 28 de dezembro, já se preparando para a chegada de 2021.